casal, família inteira crente. Saiu do VG2 e veio morar ali na frente. Com muita humildade, criavam seus dois filhos. O interessante era a união entre os meninos. Onde tava um, sempre encontrava o outro. Chico era o mais velho, o Bruno era o mais novo. Um tinha 9 anos, o outro tinha 7. Os pais e a vizinhança, maior orgulho dos pivetes. Não tinham que clamar da escola pra igreja. E nos horários vagos vender doce lá na feira. Na praça Laranjinha e picolé por todo o bairro. As brincadeiras de infância era a responsa e o trabalho. Os molequinhos crescendo e vivendo várias fitas. Os boys sempre afundando, derrapando nas esquinas. As drogas e o crime rodeavam em prato cheio. Os amigos convidavam pra roubar o que era alheio. O Chico revoltado até bateu num dos moleque, que escondido deu pro Bruno uma ponta de um beque. Depois daquela briga ele disse com razão: vou te proteger pra sempre, as drogas nunca, meu irmão. Na sua vida há dois caminhos, tu escolhe qual trilhar. Mas sempre conte comigo, nunca vou te abandonar. E chegando em casa o pai deu o filho de olho roxo. Perguntou o que havia acontecido ao mais novo. O outro tomou frente e disse: pai, eu sou culpado. Meu irmão não tem a culpa por eu ter brigado. Se for pra castigar, então castigue só a mim. O pai muito nervoso olhou pros filhos e disse assim: vou castigar os dois pra tomarem como exemplo. E na rigidez dos pais os moleques vão crescendo. Vou castigar os dois pra tomarem como exemplo. E na rigidez dos pais os moleques vão crescendo. Nessa terra de reis cresceram fora da lei. Difícil é viver em meio à maldade. Nessa terra de reis cresceram fora da lei. Eu sei, difícil é viver em paz. Que falta faz uma bela amizade. O Chico já com 15, o Bruno já com 13. Escondido do irmão, fumou e roubou várias vezes. Quando fez 16, conseguiu no processo errado. Vaga de office boy do irmão ficou afastado. O mais novo que no crime começou a embalar. Já não vendia nada, a profissão era roubar. À noite na igreja o Chico perguntou do Bruno. E a mãe meio tristonha, tá na escola no noturno. Mas ele não engoliu e decidiu investigar. E na escola descobriu que ele nem estudava lá. Que seu curso conhecido agora chamava boca. Roubava o dia inteiro e cheirava a noite toda. Foi atrás várias vezes com ajuda oferecida. E o Bruno respondia: cuida da sua própria vida. Já não era mais o mesmo, tava muito perturbado. E no maldito crack ele tinha viciado. Foi internado várias vezes, sempre conseguiu fugir. E seu irmão, o mais velho, não queria desistir. Dizia pros seus pais que aquilo tudo ia passar. E os pais sem esperança, só Deus pra ajudar. Nessa terra de reis cresceram fora da lei. Difícil é viver em meio à maldade. Nessa terra de reis cresceram fora da lei. Eu sei, difícil é viver em paz. Que falta faz uma bela amizade. No aniversário do Chico, 20 anos, o Bruno apareceu arrependido e chorando. Pediu perdão a todos, principalmente pro irmão, que já tinha humilhado muitas vezes sem razão. Ele o perdoou e perguntou o que aconteceu. Seu irmão, cabisbaixo, soluçando, respondeu: mano, me envolvi numa parada quente. Cometi um latrocínio, matei um filho de um tenente com essa arma aqui. E agora o que é que eu faço? Ele sentou do lado dele, deu-lhe um forte abraço. Tudo tem solução, nós vamos resolver. Me dá essa arma aqui que eu guardo pra você. E no tempo que ele foi guardar aquela arma, capturaram seu irmão, puseram no porta-mala. Quando saía do portão, o irmãozinho entrou gritando. Eu vi o Bruno com os caras lá embaixo e tão brigando. Entrou em desespero e pegou logo a arma. debaixo do colchão, pente lotado de bala. Seu pai entrou no meio e sua mãe até implorou. Ele tirou da frente decidido de seu voo. O pai disse não vá, filho, que ele já tá morto. Um semblante encorajado, vários gritos e pipocos. Pouco tempo depois, ele chegou baleado. E o corpo do irmão trazia carregado. Sua mãe desmaiada, seu pai ali na frente, ele todo ensanguentado, ferido gravemente. Eu te pedi pra não ir, pra não ver essa cena. Agora pedi vocês, meu filho, valeu a pena. E de um jeito sofrido conseguiu responder: claro que valeu, pai, te digo o porquê. Quando eu o resgatei, tava vivo e disse assim: irmão, tinha certeza que você iria vir. Cumpro sua promessa de sempre me proteger. O meu melhor amigo a vida inteira foi você. O meu melhor amigo a vida inteira foi você. Foi você. Nessa terra de reis cresceram fora da lei. Difícil é viver em meio à maldade. Nessa terra de reis cresceram fora da lei. Eu sei, difícil é viver em paz. Que falta faz uma bela amizade. Aí, é desse jeito. Essa história mostra pra vocês o valor de uma amizade, o valor de um irmão, o valor de uma família. Eu espero que tome isso como exemplo. Parem de brigar e evitem as ciladas da vida.